De um céu colorido o sol baixou, a luz se rendeu, as telas desbotou. É o fim, vai acabar assim. Qual a onda de vir aqui? Que mais cê quer de mim? Me deixar mal te faz feliz? Pode sair por cima. Qual o sentido disso? Ficar contigo e deixar minha autoestima. Sei, me amar é complexo. Eu sei, não é fácil, confesso. Ok, sei que eu pago de infalível. E eu quis mudar isso quando eu mostrei um ponto fraco. Adivinha, cê quis acabar comigo. Bora pôr um fim, eu não confio. Não tem volta. O nosso grande amor. Agora por favor, não fode minhas memórias. Eu não tô te reconhecendo. Pensa que só em ti dói. Eu não tô me reconhecendo. Cê tá certo em quase tudo. Eu não banquei o meu ciúme. Só tá errada nos motivos. Super simplificando o mundo. Sim, é machismo a porra toda. Isso também afeta nós. Mas não me põe na caixa errada. Gata, eu não sou um playboy. Nem um monstro, nem um santo. Eu vim de longe, mas não sou turista. Se põe no meu não lugar, do seu não lugar. Tá pagando de sulista. A vida não é como um Twitter. Não tem volta. O nosso grande amor. Agora por favor, não fode minhas memórias. Nós dois, insaciável coração. Quando nada era sério. E se não fôssemos submissos a um modelo falido? E se a gente não fosse tão inseguro? E se tivesse melhor de vida? Os dois se incodependem em tudo. E se não tivéssemos reduzido nossas relações, sendo um pouco mais livres que o mínimo? Se eu não tivesse te invadido, subjetivo. Se eu não tivesse me invadido e formado um círculo. Pena que nada disso é possível mais. E a gente concorda nisso, fode comigo. Cruel demais. Foi louco, foi foda, não tem volta. Agora por favor, não fode minhas memórias. Para.